Edilson Farias. Quando chegava na porta do meu quarto e me abraçava, algo de estranho acontecia. Consegui te arrancar aquele cabacinho tão gostoso. Fui frouxo, mas com fé eu chego lá. Mas tem nada não, hoje eu tenho um pauzão parecendo um salsichão pra te dar.